8896, decolos 28, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 198, boa noite, 96, bom trabalho, senhor, boa noite. Salvador, boa noite, agora no 896, decolou na sua escuta. Boa noite, boa noite, bom dia, contato com o radar. Subimos aqui a nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, agora no 896. Foi direto de João Pessoa. Direto de João Pessoa, agora no 896. Na 1-2-685. 3545-2685, boa noite, 896, boa noite. Salvador, C3520, bom dia, baixado, travado. 3520, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, vento 120 graus com 09 nós. Ele pousa pista na 0, C3520. 3520 no solo aos 40, libera a direita. Na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o 08. Alfa e Juliette, 08 na sua escuta, Alfa 3520. Para 2000 pés, o altímetro no 0 no 4. 0 no 4 na Mari, para 2000, 1 no 8 no meio. entrando no 8.6. 8.6, completei ele a sequência, torre 1.8 desse momento. A torre 108.6, 1.8 no meio. Oi, bom dia, vou 1.8 no meio, final ILS, baixado e trabalho. E 1.8 no meio, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso na 1.0, vento 1.20 graus com meia dúzia de nós. Vento, autorizado pouso na 1.0, vou 1.8 no meio. No menos, solo 57, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette, portão 05, na sua escuta, boa noite, na sua escuta.